cantando, então pode relaxar, pode se empinar. Empina o bumbum e deixa o olhinho que o papai passa. Sucesso do forró da operação. Essa daqui tá dando o que falar, viu, Léo? O Juara! Paralelo, Panta Nações! Cidade do Parceiro, Zezinho, Gravações! O Cacenês, o Bécio Cenês! Na desmala! Você quer que eu te dar, você quer que eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, e na luzinha vai. No swing do bichão, pereba na batera, licou! O nome dele é DJ Mazureque. Pego o telefone,

tá desempregada? Que danada é isso, menino? Mas vou te contar, viu? Esse cabeça de parafuso inventa demais, meu filho. Meu Deus do céu. Minha vizinha tá desempregada. Ô, tá doido? Olha, pessoal, deixa eu agradecer aqui ao carinho de todos vocês, tá bom? Cheirinho no coração de cada um de vocês. Beijinho, viu? Manda um alôzão pra São Antônio, que tá ouvindo a gente lá na Alternativa FM, lá em Agrestina. Abração pra você, meu filho, sempre sintonizado aqui no meu, no seu, no nosso centro, no forró. Chegando mais forró pra você, meu filho, porque aqui é o Central do Forró e o Coronel Juara, né? Chegando forró pegador, no ritmo dos seus teclados. Olha, a ruim! É o pegador e seus teclados, do hit do verão. Tá pensando que é essa, é aquela? Sucesso do verão é essa, seu doidinho. Estudei bastante, passei vestibular, também na faculdade, estudei bastante, passei vestibular, também na faculdade, agora eu sou engenheiro, passei na profissão pra ganhar muito dinheiro, vai, agora eu sou engenheiro, passei na profissão pra ganhar muito dinheiro, vou comprar uma Hilux, toda equipada pra dar cavalo de pau pela rua da cidade, vou comprar uma Hilux, toda equipada pra dar cavalo de pau pela rua da cidade. Vou comprar uma Hilux, toda equipada, pra dar cavalo de pau pela rua da cidade. Vou comprar uma Hilux, toda equipada, pra dar cavalo de pau pela rua da cidade. Tchaca, tchaca, tchaca. Ei, doidinho, é pra tocar os paradas desse carnaval. Aumenta o som. Estudei bastante, passei vestibular, também na faculdade. Agora eu sou um engenheiro, passei na profissão pra ganhar muito dinheiro. Passei na profissão pra ganhar muito dinheiro. Vou comprar uma Hilux, toda equipada, pra dar cavalo de pau pela rua da cidade. Vou comprar uma Hilux, toda equipada, pra dar cavalo de pau pela rua da cidade. Puxa, puxa meus teclados. Sucesso dos meus amigos, Playboy e Boné. Ei, seu doidinho, porra, pegar na galera e tocar. É o rito do verão, não tem outra. O povo gosta disso, é farinha, é o carnaval. É quatro estúdios arrancando carnaval toda hora. Quantos promoções, estoura pelo moda. Eita porra, põe de rei da porra. Aí pede. Agora sim, ó. Aí pede. O cara é estiloso. Só anda de carrão, parece o rei do camarote, mas na verdade é o safadão. Aí pode. Eu já tenho iPad, já tenho iPhone, já tenho iPod, e agora? É aí. Aurélio Pan Gravações, a fábrica de sucesso. Aí dentro que eu quero falar. Aí dentro. Aí dentro. Aí pode. iPad, iPad, iPad, iPad. Aí iPad, iPad pra caramba. iPad, iPad, iPad, iPad. Aí iPad, iPad. O cara é estiloso, só anda de carrão. É o rei do camarote, parece que um safadão. iPod, iPod, iPod, iPod. Aí iPod, iPod, arria. iPod, iPod, iPod, iPod. Aí iPod, iPod, arria. Já tem o iPad, já tem o iPhone. Aí dentro, aí dentro, aí dentro que eu quero colocar. Aí dentro, aí dentro, tá decretado aí dentro. Ai, ai, ai, ai. Sem repertório, nada no safadão. Já tem o iPad, já tem o iPhone, já tem o iPod, e agora? Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. É o Vitor Acônica, PS, obrigado pela presença. Alô, Tubarão! Abraço, meu querido! Eu sei que um dia a tristeza vai embora. São tantas marcas de um amor que se acabou. E só ficou ressentimento entre nós dois. Sofri demais por ti. Em tuas mãos entreguei o meu tesouro. Você brincou e não me deu satisfação. Faltou respeito nessa nossa relação. É tudo que você fez contra mim. Foi lição de vida. É tudo que você fez contra mim. Quem sabe canta junto comigo? Vamos lá! E agora eu quero viver, esquecer. Vou mudar de estrada. A gente aprende com a dor, porque a felicidade não pode ensinar. Aprendi o que eu precisava pra amar, sem ser magoada. Não me submeter a outra alguém como escrava. Vou mudar de estrada. A gente aprende com a dor, porque a felicidade não pode ensinar. Aprendi o que eu precisava pra amar, sem ser magoada. Não vou me submeter a outra alguém como estava. Simbora, Wesley! Esse meu vivo, vamos lá! Um beijo para a Anaísa Félix e Paliana. Santa Cruz! Sofri demais por ti. Em duas mãos entreguei o meu tesouro. Coronel, satisfação. Faltou respeito nessa nossa relação. Mas tudo que você fez contra mim. Foi o que, Santa Cruz? Foi lição de vida. Mas tudo que você fez contra mim. Foi lição de vida. E agora eu quero é viver, esquecer. Vou mudar de estrada. A gente aprende com a dor, porque a felicidade não pode ensinar. Aprendi o que eu precisava pra andar, sem ser magoada. Não vou me submeter a outra alguém como estrada. E agora eu quero é viver, esquecer. Vou mudar. sofrer. Esse meu coração sempre estará aberto pra você. É, meu filho, toca aqui, meu filho, toca aqui. Também tocou ferro na boneca. Tome ferro na boneca, tome ferro na boneca. Também forró pegado lá em cima, não foi? Hein, cabeça de parafuso? É, meu filho, aqui é muito forró. E tão forró, é? Olha, pessoal, não esquece, quer participar com a gente? Entra aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, meu filho. É o ouvintecentral@rotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, que esse velho mais taradinho de todo o Brasil vai estar daqui tocando. Eu vou um rápido break, meu filho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Daqui a pouco tem mais. Mais safadinho do meu Brasil. Eita, Coronelzinho Ajuara, botando muita música nesse mês de maio, né? É, meu filho. Meu filho, bora. Durma não. Vamos botar forró pro povo dançar, bora. É, meu filho, porque aqui é central do forró e tem que ter forró. Agora, chegando pra você, Banda Facinho, aqui no meu, no seu, no nosso Central do Facinho. Forró. Mais uma vez me pego sozinho no quarto, olhando suas fotos e a saudade apertando. Esquece tudo que passou, volta pra mim, volta pra minha vida. Lindos sonhos que a gente viveu faziam parte de uma verdade. Em outros braços você se escondeu. Fiquei perdido, brigando com a saudade. Eu até já esqueci e ainda posso mais. Uma história de amor que deu certo. Eu até já me esqueci, ainda posso. claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. Primeiro refúgio, pedir um café, que vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas Preciso fluir e ser

que afasta, mas marcou demais em mim. Eu te encontrei meus sonhos, não consigo mais dormir. Eu te quero, eu te amo, eu espero, espero por ti. Você é meu espelho, fico olhando.